baile, solta o som e vamos dançar forró, menino. E o mãe chegou, papai. Gato preto, MC chegado e chorou, meu patrão. Eu tô trazendo um novo hit pra novinha da quebrada que se garante na cama e que capricha na sentada. Trazendo um novo hit pra novinha da quebrada que se garante na cama e que capricha na sentada. Ela capricha na sentada, na sentada ela capricha. Taco, taco, taco, bota som só na nuca. Ela capricha na sentada ela capricha. Taco, taco, taco, bota som só na nuca. Ela capricha na sentada, na sentada dela. Ela capricha na sentada, na sentada dela. Ela capricha na sentada, na sentada dela. Ela capricha na sentada, na sentada dela. Ela capricha na sentada, na sentada dela. Ela capricha na sentada, na sentada dela. Ela capricha na sentada, na sentada dela. Ela capricha na sentada, na sentada dela. Grava aí, Igor Sofri, desde Miami. Grava aí, Matheus Vim. Júnior Casabranca, diretamente os estates, é o nome da fera, papai. Eu tô trazendo um novo hit pra novinha da quebrada que se garante na cama e que capricha na sentada. Trazendo um novo hit pra novinha da quebrada que se garante na cama e que capricha na sentada. Ela capricha na sentada, na sentada ela capricha. E taco, taco, taco, bota som só na nuca. Ela capricha na sentada ela capricha. Taco, taco, rasgarinha são região. Ela capricha na sentada dela. Ela capricha na sentada dela. Ela capricha na sentada dela. Ela capricha na sentada dela. Ela capricha na sentada dela. Ela capricha na sentada dela. Ela capricha na sentada dela. Ela capricha na sentada dela. Garreta, Maninho Motos, tamo junto, misturado, papai. Rasga aí, paredão, Sérgio tá aqui. Paredão, papai. Rasga, vai, papai. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.